Taxi, eu sei que 972, estamos com 5PAB, 3 horas e 15 de autonomia, alternando Guarulhos. Quer tomar o PAB? 5, 05. Bem, se autorizado o táxi 71, táxi da Índia, ponto 010, torre 1895, ajuste 0, 15. Ponto 01895, ajuste 20. Comandante, Bola 098, boa noite, informação Sierra. 098, identifique, chegada Mares, e sou 050 por hoje, Itapi. 050 Itapi, voando, Bola 098. 134, sou autorizado Maceió, nível 350, decola 10, curva à esquerda, saída Pucacaju. E a Peizulu no 7, após Orago e após prosseguir direto. Controle Salvador, opera 120, decima 8, transponder 5022. Luna 34, cotejamento correto, pronto, pushback, saneamento. Desculpa, e mantenha 380, sair da Arbor. Após 4 mil pés, voa direto a Lefton. 7, autorizado, ascensão 380, na saída da Arbor. Eleva após 4 mil direto, eleva o Guará 14. Salvador, muito boa noite, Rio 5972. Próximo ponto de espera está pronto. Ali mantém Rio 5972. Alinhar e manter, Rio 5972. 172, autorizado decolagem 10, vento 160 graus, 4 nós. Decolagem, Rio 5972. Alô, Salvador, o Azul 2774 para o estacionamento. 774, está autorizado, chamar para um táxi. Assento, está autorizado para o estacionamento, chamada para o táxi, o Azul 2774. Solo, o Rio 9890, na posição meia dúzia do PAT 3, pronto para pushback acionar. O Rio 9890, aguarda o pushback acionamento. Aguardando. Observador, muito boa noite, Rio 5972. 972, suba e mantenha 400, saída da Elfa. Subindo para 400, da Elfa. Terminal Port Control, good evening, this is Go 1868, Defense Mac Level 220 to 150, my arrival. 1868, Squawk Ident, cleared my arrival, distance 060, fly heading Itapi. From here, fly ahead, direct Itapi, Go 1868, Defense Mac Level 060. Como 34, aguardo o pushback funcionamento. Alô, Salvador, Azul 2774, para o táxi 4 horas, Maceió, 29 a bordo, 29. 2774, está autorizado o táxi, a parte 1, no táxi Índia, Conselho, no 0, chame torre, 11895, ajuste no 015. Centro Vitax, ponto espera, 11895, no 015, Azul 2774. Ô Solo, podia confirmar, por gentileza, o transponder por 9890? 5020. 5020, muito obrigado. Continuamos aguardando aqui o próximo. O 9890, já estou autorizado, chame para um táxi. Chamarei para o táxi, obrigado. PLS X-Ray. 2015, está autorizado X-Ray. O gol 098. Do tráfego da Azul passar retaguarda, estou autorizado, chamando pronto para o táxi. Poderia confirmar se está completamente pronto? Sim, chamando pronto para o táxi. Salvador, boa noite. Estou a Azul 2774, aproximando o ponto de carga da 10, pronto. Linha decola 10, vento 160 graus, 3 nós. É confirmado a linha, autorizada a linha, decola da 2174. Fila ativa, linha decola. Pistão 10, vento 160 graus, 02 nós. Gente, autorizada a linha, decola da 10, Azul 2774. 959, está 6 milhas para Coral, registrado em Ferrado, Chamilhas 120, UNO, boa viagem. Obrigado, Chamilhas, bom trabalho, bom descanso. O 774 decolou a 55, controle no 208, bom voo. Here's the last X-ray, report established. 1600 2000 feet 1015 KNH, go 1868, we report stabilizer 9X, runway 10. KNH 1015. 1015, thank you. Travei Salvador. Boa. Azul 2774, na sua escuta. Azul 2774, suba e mantenha 180 na saída Coral. 180 na Coral, Azul 2774. Rio 5972, chame Recife, 1251, não terra 3325. Frequência, por favor. 1251, não terra 3325. Galeão para o táxi. 1134, apenas confirmar, 1779 a bordo. Afirmo. Autorizado, táxi da Índia, ponte 010, torre 11895, existe na 095, bom voo. 1015, autorizado, táxi Índia, ponte 0, 1895, voo 1134. O Rio 9810, a mensagem foi cortada. Poderia confirmar os dados? Afirmativo, senhorita. O 9810 está com 4 a bordo, autonomia de 3 horas e 30, alternando Galeão. Para o táxi. 9810, está autorizado o táxi via parte 1, táxi Índia, ponto 010, chame torre 1895, ajuste altímetro no 015, bom voo. Autorizado, parte 1, Índia, quando pronto, no ponto de espera da 10118-95, 10195, ajuste, obrigado, bom trabalho, senhorita, 9810. Graças. Salvador, Chané 6224, posição 3, autorização 230 para Aracaju. 224 agora da Copa, por gentileza. 6224. Zero 98, autorizado pouso, pistão no 0, vento variável 3 nós. Check, autorizado pouso, vamos lá, passando a estar. Boa noite, 1134.000, pronto. Mas o pouso de aeronave na curta ali, mantém. Aeronave na curta, após ali, mantém 1134. Controle Salvador, boa noite, Azul 4107. 4107, identifique, chega da Mari, 050, voa ITAP. Identifica, voa pro ITAP, o Azul 4107. No solo 01, libere próxima à direita, solo 121, decimal 1. Central de Vlá vai chamar 121 ou confirmar? 121. 121, certo. Quatro, três, decolagem no 0, vento variável 3 nós. Decolagem no 0, igual 1, 3, 4. Salvador, muito boa noite, é o Rio 9810. considera 810 pronta. Ailton 10, autorizado ali aí manter 10 se preparando. Autorizado ali aí manter 10, 9810. Call Salvador Tower, 118995. 118995, go 1868, thank you. Good night. Definitely to go 1868, final runway 10. Blue 1868, runway vacate. QNH 1015. Runway 1015, QNH. We approach 71, go 1868, waiting for airplane vacate the runway. Tiver acionamento. Todos fora. Uno 134 decolou 03, 1208, controle, bom voo. 208, obrigado, bom serviço. Controle, gol 1134, bom noite. Controle azul 4107, desce via. 4107, desça para 3 mil pés, livre da restrição de TAP, livre da, restrição de velocidade e de altitude de TAP. Ciente, desce a 3 mil, o azul 4107. Voo 1134, suba ao 350 na saída Puca. Puca 350, 1134. Vento 230 graus, 5 nós. Autorizando a decolagem na 0830. Dois Lana Pro de Mares descendo ao 050, identifica. O 868, wind 200 degrees, 05 knots, clear to land, runway 10. Okay, clear to land, runway 10, go 1868. Rio 9810, decolou 05, no 208 controle, bom voo. No 208, Rio 9810, muito obrigado, boa noite. Controle Salvador, Rio 9810, muito boa noite, cruza 2500 pés na subida da El. Rio 9810, suba ao 380 na Foz de Leda. Na proa de Leda, subindo para o 380, Rio 9810. Ground 05, vacate running by your right. Contact ground 11-1. Proceed, vacate runway for the right, can you contact it? Ground 11-1, go 1-8-6, thank you, good night. Salvador, boa noite, passaria do 2224 com informação alfa. 224, boa noite. Se identifique, chegada a Mari, reporte para descida, vendo Proa de Mari, número 4. Sente, Proa de Mari, 2224, ideal de descida nesse momento. 0620. 0620, 2224. 2 velocidades de cada. Na descida, acelera até 240 nós, condição de manter até a posição duna. E por gentileza, se puder ser com high speed, nos ajuda, seu número 3. Assim o faremos, 2224, e assim que possível, se eu puder autorizar, gostaríamos de uma posição em TAP. Vento voo TAP, o 3-1-2. Só confirma, a solicitação foi feita pelo passarelo 2224. 224, mantenha a proa de mar, é o número 4. É, mantive, então mantenha a proa de mar, 2224. Santa 3152, Salvador. Escuta, Santa 3152. Velocidade de cada? 149. Pode incrementar para ajudar aqui no sequenciamento? Maravilha, e vou ir direto de Itaca. Saída 2234 para sequenciamento, a curva esquerda para 065, limitado pelo lote. Esquerda 065, limitado pelo localizador 2224. Padrão 07, desça para 2000, livre LS, X-Ray. 2000, livre LS, azul 4107. Fez um 52 voando para o Eduna. Tan, 3152 voando para o Eduna. Tan, 3152 voando para o Eduna. Skiff 1245, alterno 2685. 2545, 2685, nono 34 voando. Solo Salvador, San 3600 Livrando, boa noite. 3600, boa noite, estou autorizado Alfa Juliet, posição 01. Alfa Juliet, portão 1, graças. O 3600 apenas observa o táxi das luzes da Avianca. Sim. Saída 2224, reduzo para 2209. Reduzimos, então 229, 2224. 19810, chame Recife, 1251, alterno 3325. 1251, alterno 3325, Rio 9890. Ocean 6224, táxi, tem após o 1227, 2 horas e 30, Salvador, já está na ativa. 6224, estou autorizado táxi a Índia, atmosfera 10, chame torre 1895, ajuste altímetro 015. Autorizado táxi a Índia, posto espera da 10, torre 118, 95, ajuste 015. Azul 2774, controle. A 6 milhas da posição coral, o serviço está terminado, chama o controle IELS na frequência 120.1. Estabilizado, Azul 4107. 4107, chame torre na frequência 18.95. 1895, o Azul 4107, uma boa noite. Bom pouso. 3152, desça para 2000 pés, o ajuste 1015. Tem condições de manter a velocidade até a duna? 3052, mantendo velocidade até 3 milhas antes. Para 2000 pés, ajuste 1015. Patrulha de Salvador, boa noite, Azul 6908, transferência. 908, boa noite, via chegada Cario, desça ao 060. Confirme minha chegada? Pedindo chegada Mari, destino ao 060. Mari 060, Azul 6908. Área do 2224, desça para 3.000 pés, o ajuste 1.015, reduza para 1.909. Negativo, reduzindo para 190 nós, desce para 3.000 pés com 1.015, o limite será o localizador. Azul 4107, autorizado o pouso do pistão no zero, vento 180 graus 4 nós e som pista molhada. 7, Azul 4107, livre de pouso. Decolou 1206, 1208, controle. 1208, graças. 2224. Saída Conde. 1204, boa noite, contato radar, subindo para o 190 via saída Conde. 9190 via saída Conde, 6224. Antriza no 52, está autorizado o ILSF, reporte estabilizado no localizador. 3052, autorizado ILSF, reportarei. 4107, no solo 17, direita no 211 no solo. 211, azul 4107. 2224, complete a direita na PRO 90, reporte estabilizado. Direita PRO 90, reportará estabilizado. 2224. PRO 07, grau. Controle Salvador, azul 27, 13. Foi BOMP para interceptar chegada BOMP, reporte para descida. Vai para a BOMP para interceptar chegada BOMP, reportará para descida. Salvador, boa noite, fiscal 020. Boa noite, fiscal 020, information alpha, we are ready to spot the signal. Portugal 020, stand by to copy. 020. 024, deixa para 2000 pés, o ajuste 10 no 5. Autorizado ILSX, reposto estabilizado no localizador. Desce para 2000 pés, o ajuste já está em 1015, reportarei estabilizado no ILSX da pistão 90. 06908, desça para 4000 pés, o ajuste 1015. 4000 pés, 1015, azul 69008. 3152 estabilizado. Você chama em torre na frequência ano 8, decimal 95. 3152. Salvador, boa noite, 6224, prevê algum desvio pela esquerda? Negativo, hoje não é 6224. 6-4, informa que tem o tráfego na sua posição de 11 horas, está 28 milhas, mantendo o nível de voo 180, é um ATR-72. E o tráfego não te queda, hoje não é 6224. Passou na sua subida, mas curva à direita na proa 070, após cruzar o nível de voo 180, resta uma navegação na proa de Conde. É, formação do flush, né, 6224? Ativo, curva agora à direita na proa 080, após cruzar o nível de voo 180, resta uma navegação na proa de Conde. E direita, proa 080, após cruzar o nível 180, proa de Conde, né, 6224. Estabilizado no ILS, 0-2224. 2224, complexo aproximação final e torre, na frequência ano 8, decimal 95. Torre 2895, obrigado. Azul 6908, descendo para 2000 pés, está autorizado ILS. Aceita, reporte estabilizado no localizador, vai seguir o traço da frente, está 10 milhas, a TR-73. Gente, 2000 pés, autorizado ILS, seguindo a TR, azul. 6908. Natal, Open November 873 after confirmed flight plane route. Approach control frequency 120.8, squawk 5036. Após desvio, está autorizado o vaconte. Ok, após desvio, vaconte, 6204. Quest level 370, runway 10 for departure. One airborne left turn to Puka, transition Zipar. After upper Zulu 10 to Natal, upper November 873, flatman route. Departure frequency 120 decimal 8, squawk 5036. Portugal 020, Pushback, correct. Come right to pushback and start up. Call the right to push and start. Call 000. Para o controle? Confia, para o azul 27 no trecho para descer. 27 no trecho, desça para 4.000 pés, ajuste 1.015. Para 4.000 com 1.015, 27 no trecho. Para 2.34, por quantas milhas irá manter a proa? O Oxenai 2.34 pode retornar pro de bonde agora. Autorizado. Ok, retornando pro de bonde, o Oxenai 62 é só. 2.152 no solo, 2.4 direita, no 2.11 no solo. Direita, 2.11. Salvador, é pro Gal, 00, vai ser puxa, tá? É pro Gal, 020, Cristo, puxa, tá? Como é que tá? É pro puxa, tá? Qual é importante? É pro Gal, 020. Fala, boa noite, 3152. 52 Val Alfa, Romeu 363. Afirma, Oxenai 624. Autorizado. Ok, autorizado, Prodo Alfa Romeu 363, Oxenai 624. É 258, boa noite, via chegada Cari, desça ao 050. Chegada Cari, não seria Mari? Chegada Mari. Mari 050, pode voar direto de TAP, senhorita? Pode voar autorizado em TAP. Pode voar de TAP, grato. Por quantas milhas? Paralelo 3 milhas para a direita. Será mais 224. Reporte a Pronal Alfa Romeo 363. Esse é o Manoel, será mais 224. Azul 6908, estabilizou? Estabilizado em redução. Torre na frequência, Bruno 8, decimal 95. Bruno 8, 95, azul 2908, boa noite. Azul 6908, QNH 1015, vento 200 graus, 10 nós, autorizado pouso pistão 10. Ele pouso pistão 10, azul 6908, livre pouso. Então, pista molhada. Tente, pista molhada, azul 6908. 304, chama agora a controle Aracaju 1203, vou morar ao mesmo, viu? Boa noite. Manda GLF 3152. 3152, ingressa Juliette Poitou, Uno, remota 13. Juliette Poitou, remota 2713, Voidona na presente, descendo para 2000 pés, ajuste permanece. Voidona na presente, ajuste 1015, descendo para 2000, azul 2713. Próximo, Juliette, 2224. 2224. Ingressa Juliette, posição 12, patino. Juliette, posição 12, patino 2224. Salvador Gal 020 ready for taxi. Salvador Gal 020 send by to taxi. Alô, azul 6908, liberando a pista na Foxtrot, boa noite. 6908, boa noite, estou autorizado, Alfa Kilo, parte 3. Alfa Kilo, parte 3, tem a nossa posição, por gentileza? Negativo, fica dentro do sinalizador. Ciente, 6908. Azul 2713, está autorizado o ILS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Autorizado o ILS X-Ray, tá, vai reportar estabilizado, 2713, azul. Uno 70, aguardo, positiva. Solo, Salvador, gol 1170. Uno 1170, aguarda cópia. Aguarda. Salvador Airport, Golf Zero to Zero, standing by for taxi. Trama 258, desça para 2000 pés, está livre da região de altitude em SAP. Está autorizado o ILSS e reforço estabilizado no localizador. 2000, longe, liberado as restrições, chamada no LOC, 6258. Liga 370, decola 10, curva à esquerda, saída Pucas e Pá. Via Upzulu 10, após Neuma e após prossegue direto. Controle Salvador Opera 120.8, transponder 5044. Autorizado nível 370, decolada 10, curva esquerda, saída pouca, transição Zipar. 20.8 é o controle de saída, transponder 5044. Aerovia Upzulu 10, Neuma direto. 11170, acontecimento correto, pronto para o tiver acionamento. Camara. Madrugal 0-0, approve the tax, VM, name from Taxi India, holding point 1-1-0, contact the tower 1-8-1-9-5-8-1-0-1-5. Via India, my neighbor to India, and holding point 1-8-1-0, contact 1-8-1-9-5-8-1-0-1-5, Madrugal 0-0. Tower Lua Portugal 020 passing to holding point 10 via India. Report on hold point, Portugal 020, report on hold point. Report holding point, Portugal 020. Estabilizado o localizador 2713. 2713, chame torre na frequência 98.95. 2895, boa. Torre azul 2795, estabilizado no localizador. 713. Afirmo, 2713. Estabilizado o pouso, pista 10, vento 190 graus 8 nós, pista molhada. É, estou do pouso. Já avistou a 1700. O 2098 aguarda, qual foi a gentileza? O 1098. 098, possível de acordar, né? O nível 4, 1098. Gente, o 4, o 1098 já está autorizado, 4, o nível 4, 1098, aguardando apenas transponder com controle. Ok, estamos aguardando, 1098. Thank you. localizador, Oxa 6258. 6258, chame Torre, na frequência 198, decimal 95. Decimal 95, boa. Oxa 6258, boa noite. Da aproximação, eu gosto de pista livre, 6258. Agora, pista livre, 6258. Do 7 no 3, no solo, às 4-0, direita, 1-2-1 no solo. 1-2-1 na direita. Solo, gol 1-1-7-0, fugiu do estacionamento, a posição é 7. O 1-1-7-0, se autorizar, se aprontar. Parar o táxi, 1-1-7-0. Boa noite, Azul 27. De... 27-1-3, está autorizado Alfa Kilo, parte 3, posição 3 Romeo. Alfa Kilo, parte 3, 3 Romeo. Tráfego, boa noite. Passarelo 2228, com a informação. Aguarde.